Aê! Deles DJ, Kevinho, no carnaval embrasado, filho! Mulata bossa nova, caiu no rally galê. E só dá ela. Bossa nova, caiu no caligari. Chama, filho, e só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela, a boneca está cheia de fio-fio. Me bate ou me quebra. Esnobando as loiras e as morenas do Brasil. Bossa nova, caiu no rally galho. Chama, lera, gente, erva. E só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela. Mulata bossa nova, caiu no rally galho. Então vai. E só dá ela. Bossa nova, caiu no rally galho. É o hit do carnaval, filho. E só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na onde? Na passarela. Eu acredito. Você se acredita? Carnaval, filho.